E tivemos a luta do século, e parece que a luta do século está gerando muito pano para manga, hein? Olha, seguinte, o Manny Pacquiao nesta semana vai operar o ombro direito. E aquele negócio de eu não sabia, ninguém sabia. Manny Pacquiao machucou o ombro direito na primeira semana de abril, portanto, na luta contra o Mayweather, Manny Pacquiao lutou. E lutou de uma forma que não estava 100% bem fisicamente. O comentarista de boxe da rede HBO, uma das detentoras dos direitos, falou que sente muito pelas pessoas que pagaram de 90 a $100 no pay-per-view para ver a luta. A luta não será cancelada, logicamente, foi um rompimento no ombro que ele teve e a ressonância magnética mostrou nessa semana que piorou bastante em relação quando ele teve essa lesão na primeira semana de abril. O lutador Mayweather Jr., que venceu a luta por unanimidade, disse que iria lutar mais uma vez em setembro e se aposentar. Agora, sabendo que o Pacquiao lutou limitado, ele disse que até poderá estudar uma revanche. Na minha opinião, gente, vai ter essa revanche, vai gerar aí mais 300 milhões de dólares e vai ter outra luta, sim, senhor. O que muita gente lamenta é que não foi divulgado nada antes da luta. Será que todos que acompanharam a luta iriam pagar e acompanhar, sabendo que um dos lutadores estava meia bomba? Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chopp gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.